Prepara o gol 904 e gol 1995. Confirme se receberam. Não, negativo, seu gol 995 não recebeu a mensagem. Chuva leve, pista molhada, visão nos mínimos, vento noroeste com meia dúzia. O gol 904 está sente. Bom dia, gol no 607, cliente da Foxtrot. Gol no 607 da Gol, bom dia, sem identificação, desse mantém 4 mil pés, altimento no 0 no 6, chegada bom. Atenção à mudança das condições climáticas, no momento chuva leve sobre o campo, visual nos mínimos, pista molhada, gol no 607. Cliente 4 mil pés, tá bom, gol no 607. Boa noite, 04. Salvador, controle, bom dia, gol 1-7-1-5. 1-7-1-5, gol, aciona identificação, desce, mantém 4 mil pés, chegada Ponce. Altímetro 1-0-1-6, gol 1-7-1-5. 4-1-0-1-6 na Ponce, gol 1-7-1-5. Gol 995, desce, mantém a 2 mil. 1-6-0-7 da Gol, desce, mantém a 3 mil pés. 3 mil pés, gol no 607. pegou o Mauro, você está sentando um leve desvio à direita para essa formação, ok? Ciente 1995, da Livre LS, desse mantenha 2000. Livre LS, desse mantenha 2000, vou novar. Gol 804, 1,5 do marcador externo, completa aproximação LS, torre 118612. Torre 118612, gol 804, bom dia. Salvador, bom dia, Ática 9832, cruzando o nível 190 para o 150, informação Foxtrot. E Ática, cargo 9832, acione identificação, desce mantém 050, chega da Mari. 050, identificou o Ática 9832, pode voar direto, está? Número 5 na aproximação. Mantenha a chegada, Ática 9832. Bem, Ática 9832. Por favor, nos informe de quando está reduzido. Ok, ciente, falaremos. Gente, voo 995 a 5 milhas para o marcador externo. Completa aproximação final e aliança. Torre 118, decimal 612. 118, o 995 continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta visual com campo embaixo travado, no 995. Reportará embaixo travado, visual com campo. Onde é que ele ficou? Como é que foi esse campo? Chuva leve, pistão no zero, molhada, gol no 995. Reportando o 995, Tomará. Avistou com 700 pés, gol no 804. Ciente livre, pouso na 10, o vento 070 graus com 7 nós, gol no 804. Livre, pouso na 10, gol no 804. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação hotel. 30 para o 180. Gente, gol 807, essa identificação desce mantém 060, gol 1897, chegada BONF. Identificou, desce 060 na BONF, gol 1897. Direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette, gol 1804. Livre à direita, prossegue via Alfa, reporta para Juliette na sua escuta, gol 1804. Gol 1804, reporte pista livre. Sente. Pista livre, gol no 804. Ciente. A vista, gol 995. 195, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 060 graus com 04 nós. Certo, pouso, livre pouso, 995. Desse mantenha 2000, autorizado sinal LF, informe estabilizado. A 2000 pés, apartamento estabilizado, com o número 07. Escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi via Juliette, voo no 995. À direita, Alfa reportará para ingresso a Juliette, vamos lá, sim. Voo no 804, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette para 01, voo no 804. Tá 3171 no cópia. Obrigado. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo, Bridge Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após direto Bridge, o controle em 120.8, aciona 5062, tá 3171. 3171 autorizado, Guarulhos 360, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, decola 10, curva direita, da El, Leda, direto Bridge. 1208, 5062 é o trânsito, né? Alinhamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, TAN 3171. Chama lá, tá no portão 4, TAN 3171. Enter. No 995, prossegue Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette por 5, 995. No 5 desça e mantenha 3 mil pés. O no 0 no meio permanece. No 7 no 5. O no 7 no 5 descendo para 3 mil. Gol. 9832, confirme proa que mantém. Proa de Itape, a proa 0138, ato 9832. Vocês informam que a posição 5 está com o balizador automático, está desligado. Afirmativo, vou chegar com o contrário. Aqui, ligar agora, senhor, obrigado. Para o marcador externo, torre 118-612. 118-612, igual no 607. Gol no 715, livre LS, desse mantém 2000, chama estabilizado. Desce 2000, motor estabilizado, gol no 715. 0 a 1 a milha do externo, baixado para lá. 2-1-0, nós. Ok, para 3-1-3, a gente redução, para 210 nós, ato 932. O campo e pista 1-0 molhado. Teto estimado de 600 a 700 pés. Reporta visual, gol no 607. 7, reporta visual, gol no 607. 20, o 9897. Gol moderado. Pista livre, reporta visual com o campo embaixo travado, no 7 no 5. Vai reportar gol no 7 no 5, está no montão 90, uma milha e meia do externo, gol no 7 no 5. Ciente para informação, chuva sobre o campo de leve moderado e pista no 0 molhado. Ok, gol no 7 no 5. Visual, gol no 607. Tráfego avistado, livre pouso na 10, o vento 070 graus com 1-0 nós, gol no 607. Já do pouso, não no 0, no 607. Afirmativo, poderia confirmar o motivo? Chuva forte na final, agora no 607. Ciente, mantém a proa subindo para 2000 pés, chama o controle em 120.8, no 607. 208, no 607, ok. Gol no 8, né? Gol no 607, finalizando a arremetida, atingindo 2000 pés. Sente no 607, mantenha 2000 pés e informe se tentará nova aproximação. 2000 pés atingindo o gol no 607. Ok, informe se tentará nova aproximação. aproximação 1607. Ah, vai aguardar mais alguns minutos. Ok. Então mantenha 2000 pés, curva à direita para a 180, vetoração, sequenciamento para aguardar. 180 à direita para aguardar, 1607. Afirmativo, já está 300 pés visual, gol na 7 na 5. Tem livre pouso na 10, o vento 060 graus com 09 nós. Gol 1 na 7 na 5. 7 na 5. Passa cargo 9832, torre 118, 612. 869832. Salvador, bom dia, 35 no 7, dá sua informação, hotel. 35 no 7, bom dia, identifique, desse mantenha 4000, chegada Bonf 1016. Chegada Bonf 4016, 35 no 7. Estabilizado no 897. Gente, completa a aproximação, reporte full ILS. Já com o full ILS, vou no 897. Gente, tá livre ILS. Vou no 607, curva à direita, proa 270. Direita 270, vou no 607. Anteriormente, iniciaram o procedimento de aproximação perdida devido à chuva forte na final. Reporta pelo visual em baixo travado, lado 9832, o teto estimado de 500 a 600 pés. Quem é 9832? Torre TAM 3171, solicito o posicionamento e o vento, por gentileza. Torre, controle. Bom dia, gol 1715, André Meteu. 1715, mantenha 2000 pés. Preparação para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda para o 360. Esquerda 3620, gol 1715. Torre 118612. 86, gol no 897. Vai aguardar em que posição preferir? Ação, reporta quando visual com o campo embaixo travado. Para informação, chuva de moderada forte sobre o campo e pista no zero molhada. Reporta quando visual embaixo travado no 897. Reporta no visual e trem embaixo travado, gol no 897. Atingir o ponto 10 milhas ao oeste de Duna. Então retornaremos na proa para o localizador, que dará seguimento de aproximação, contando com esta proa mais o retorno, em torno de 10 minutos. Nós temos combustível suficiente para essa espera. É que realmente ali na finalzinha a chuva ficou muito forte, tirando toda a visibilidade. Ok, estamos cientes. Manter 2000 e retornar a frequência do controle? Sim, Matheus. Afirmativo, gol 1897, mantendo 2000 pés e mantendo a proa de aproximação, chama o controle 120, décima 8. 208, mantendo a proa 2000 pés, o gol 1897. Só pra informação, aí o 767 da AVE aí foi avistado a 600 pés da final, ok? Sim, obrigado. Esse continua a aproximação, mantendo 2000 pés na proa. Autorizado sinal S, o gol no 897. O gol no 897, descontinuou a aproximação. Remeteu, mantendo 2000 pés na proa 101. O AVE, você poderia confirmar as condições na final, além da chuva, algum problema com o vento? Não, senhor, não, o vento estava tranquilo, a chuva estava bem forte na final, mas em torno de 100 pés, diminuiu muito a chuva. Ok, muito grato. Gol no 7 no 5, curva à esquerda para 270. Esquerda 270, gol no 7 no 5. Iniciando a órbita aqui na través de Duna, o gol 1607. Informaria melhor das condições. Sim, apenas para informação, nossas curvas pela esquerda, ok? Ok. Tomativo. Bruno Fábio. 3.000 pés, 1897. Pronto. Então 3890 autorizado, Recife, nível 330, Aperuísque 58, decolagem da 10, primeira curva esquerda, subida é Puca, transição Caju, o controle 120, décima 8, aciona 5076, então 3890. 330, é o Aperuísque 58, Puca, Caju, controle 1208, código 5076. 3597. Prossiga. Sete das arremetidas solicita ordem MOF, batendo uma centena. Autorizado. Hora 7. Gol 607, correção, gol 897, curva direita, proa 270. Direita 270, 897. Gol 607, tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, cruzando 2.700 na proa oeste. 7, gol 607. Gol 897, tráfego à sua esquerda. Está mantendo 2.000 em espera. Ciente, tráfego de esquerda. Está 3171, solicito o táxi com POB de 1 no 38, 4 horas e 10, alternando com fim. 171, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, o ajuste 10 no meio. Gente, está 3171, chama pronto, não pode ficar. Informação, as aeronaves 767 que pousou informou que aproximadamente a 300 pés a chuva é leve e acima de 300 pés a chuva é forte. A visibilidade 3.000 metros com teto estimado em 500 pés. 897, ciente. 607, ciente. 705, ciente, vai iniciar a órbita com curva pela direita. Afirmativo. 1897, seria possível órbita na presente posição? Eu não sei a intenção de mandar para espera em TAP, mas lá tem, o tempo não está muito bom não. Pode iniciar. Obrigado. Pela esquerda. Esquerda, 1897.